Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje aqui as coisas estão um pouco difíceis, porque eu tive todos esses problemas médicos. Eu me submeti a uma cirurgia de bexiga, uma cirurgia difícil, e logo em seguida tive um problema, um ataque cardíaco, um efeito da operação mesmo. Quer dizer, o meu coração não estava muito em condições de suportar uma operação dessa, mas tinha que fazer. Então complicou a bexiga, complicou o coração, eu tive que voltar várias vezes para o hospital. E está aqui a Rochane sozinha para cuidar de mim, foi uma verdadeira heroína esses dias, né? Agora a coisa já melhorou, mas como resultado final da operação, eu estou andando com um cateter pendurado aqui para escorrer o sangue durante 6 dias, sei lá, talvez 10 dias. Então não dá nem para vestir calça, eu tenho que andar de cueca pelo mundo, ou pior ainda, às vezes sem cueca, não é isso? Então eu estou aqui escondido atrás da mesa. Vocês não se impressionam. No resto, as coisas estão indo mais ou menos normalmente. Então, hoje eu queria tocar aqui um dos assuntos, que faz tempo que eu queria mexer nisso, é um dos temas principais, quer dizer, da filosofia moderna, e invariavelmente é tratado de maneira errada, quer dizer, pelos professores de filosofia, pela mídia, pela cultura popular, né? Pela pseudocultura popular. Até hoje peguei aqui um exemplo do jornal O Globo, né? Um artigo que saiu a esse respeito, falando do filósofo inglês Thomas Hobbes, representando o Hobbes da maneira oficial. Ele é um dos fundadores da filosofia moderna, é um dos fundadores da doutrina do Estado moderno, patati, patatá, patatá, né? E, no fim, a questão central que ele estudou, ela não é analisada. Quer dizer, você simplesmente repete o que o sujeito disse e você não discute a própria questão. Ou seja, o que você está estudando é o texto do Hobbes e não os assuntos dos quais ele falou. Se ele está falando do Estado, você não está falando do Estado, você está falando do Hobbes, ou do que o Hobbes pensava do Estado. Então, na verdade, isto aí é a maior perversão filosófica que pode existir. Você não estuda coisas, você estuda filósofos e ideias de filósofos, opiniões de filósofos. Para quê? Isso é de uma leviandade, assim, é só serve para exibição de cultura, né? Mas no caso do Hobbes, especialmente, é um fenômeno muitíssimo interessante e muitíssimo importante, porque ele revela na sua pessoa, na sua filosofia, na sua doutrina política, praticamente a essência da maldade moderna. Tudo o que há de ruim na sociedade moderna foi ali expresso pela primeira vez de maneira inequívoca pelo Thomas Hobbes e apresentado como se fosse uma solução para os males humanos. A ideia é o seguinte, a ideia dele é que Aristóteles estava errado quando diz que o homem é um ser naturalmente sociável e, na verdade, o ser humano não está dotado para a vida em sociedade. Ele parte deste ponto. Agora você imagina o seguinte: mas se o homem não está dotado para a vida em sociedade, por que ele tem vivido em sociedade desde que existe? Né? Quantos homens você conhece que vivem totalmente sozinhos? Não é isso? Quantos Robinson Crusoe existem? E mesmo, por exemplo, eu de vez em quando assisto esse filme sobre Alasca, pessoas que moram sozinhas lá no Matagal, né, no meio da neve, essa coisa toda. Mas eles têm aviões, eles têm tratores, eles têm armas. Eles têm toda a conexão com a civilização. Quer dizer, eles não estão isolados de maneira alguma. Eles se isolam temporariamente, baseados nos recursos civilizacionais que têm. Como, aliás, o próprio Robinson Crusoe. Você imagina o que seria a vida do Robinson Crusoe se, após ter desembarcado naquela ilha, ele não encontrasse o navio que havia naufragado e no qual ele pegou armas, munições, equipamentos, etc, etc. Ou seja, a vida humana fora da sociedade é absolutamente inconcebível. Como é que o sujeito pode tomar como ponto de partida algo que nunca aconteceu, algo do qual não se tem a menor amostra ao longo do tempo, e que todos os fatos conhecidos estão mostrando exatamente o contrário? Como é possível uma coisa dessa e o sujeito ser considerado filósofo? Eu digo para vocês, isso é o governo inglês. O governo inglês, no começo da Idade Moderna, espalhou de mentiras e de absurdidades, de fraudes, uma coisa absolutamente monstruosa. É nessa hora que eu vejo que é a famosa expressão que os caras chamavam a Inglaterra pérfida Albion. Alguma coisa certa tem nesse apelido. Se você pegar, por exemplo, as filosofias de Thomas Hobbes e Francis Bacon, você vê, os dois são apenas vigaristas, não são mais nada. O Francis Bacon, ele cria um método científico, e ele é tido como, assim, como o precursor, o iniciador da era científica, etc. Só que é o seguinte, o método científico que ele inventou é absolutamente inaplicável. Nunca foi aplicado por ninguém, nem por ele mesmo. Me mostrem uma descoberta científica que tenha sido feita por Bacon. Nenhuma. Me mostrem uma descoberta científica que tenha sido feita por Thomas Hobbes. Nenhuma. Nada. São dois pseudocientistas. E são alardeados como grandes gênios da ciência moderna no mundo inteiro. E a gente aceita isso. Olha, eu sei o que é um cientista de verdade. Eu estudei as obras de Leibniz. Leibniz era um cientista de verdade. Newton era um cientista de verdade. Não posso negar. Mas esses dois eram apenas dois charlatães absolutamente desprezíveis. E o Hobbes, pior ainda. Na filosofia do Hobbes, praticamente tudo está errado. Tudo está invertido. Veja, se, raciocinando com ele, o homem não tem o dom da sociabilidade, então, evidentemente, todos os homens estariam vivendo sozinhos e só entrariam numa sociedade a contragosto. Todo mundo estaria tentando fugir de casa, fugir da família, fugir da cidade. A gente não vê isso acontecer em lugar nenhum. Mesmo pessoa que, eu, por exemplo, eu não gosto de grande cidade, mas não quer dizer que eu quero viver sozinho. Esse instinto da solidão não existe no ser humano. Ao contrário, eu entendo mais a coisa como Santo Agostinho, que a base da sociedade é o amor ao próximo. É evidente que existem exceções, existe o mal também, tá certo? Mas o mal não é a base da sociedade. Se fosse, a sociedade já teria acabado. A pior sociedade que tem, você ainda vê nela todos os sinais de solidariedade, de bondade, de generosidade, de amor ao próximo. Mas eu lembro quando assistia filmes da Segunda Guerra, e via os soldados russos trazendo prisioneiros alemães, os alemães eram inimigos terríveis deles, estavam matando russos pra caramba. Por isso traziam os prisioneiros russos, você via as velhinhas russas assistindo aquilo e chorando de dó dos coitadinhos do alemão. Você vê, até numa situação dessa, a bondade humana sobrevive. Não é isso? O mundo está cheio dessas coisas. Se você ler o livro do Solzhenitsyn, você vê inúmeros exemplos de bondade, de generosidade, de coragem. Você vê tudo isso aí. Agora, da onde que o Hobbes tirou essa ideia? Ele sugere o seguinte: como o homem é um bicho antissocial, violento e assassino por natureza, o homem é o lobo do homem, homo homini lupus, então a única solução é criar, por meio, vamos dizer, da cultura e das leis, uma instituição soberana que domine todos e coloque todos os seus lugares e faça todo mundo ficar bonzinho. Só que acontece o seguinte, esta entidade chama-se o Estado moderno. Você me mostre alguma comunidade humana, de indivíduos humanos, que tenha cometido algum dia alguma violência comparável àquela que os Estados modernos cometem. Você conhece alguma tribo de índio que fez tanta maldade quanto, sei lá, Stalin ou Hitler? Não tem. Você tem alguma comunidade humana, de indivíduos humanos, que tenha sido tão mentirosa, farsesca quanto o governo britânico? Não existe isso. Quando você vê, por exemplo, a Guerra dos Boers, não é isso? Os ingleses fizeram. A ideia dos ingleses era o seguinte: matar até o último boer. Era genocídio mesmo, essa era a ideia. Criada por um dos caras que é considerado o precursor da sociedade moderna, precursor do lockdown. Até esqueci o nome do cara agora. Havia aquele grupo de bilionários, e ele, o cara que não era um bilionário, mas era um homem de gênio do mal, mas ele dominava os bilionários com as ideias dele. Todas essas ideias de governo global, então tudo saiu daí. Isso foi no século XIX ainda. Então, mais um pouquinho. E você vê que essa ideia do do Hobbes apareceu também em outras bocas e sob outras formas. Uma delas é a famosa oposição que até hoje vigora em muitas discussões das ciências sociais e das ciências históricas, a oposição entre nature e nurture, quer dizer, entre o que vem da natureza e o que é injetado no homem pela sociedade, né? Quer dizer, o alimento cultural que você recebe. Qual dos dois fatores é o fundamental na produção da conduta humana? Quem tem mais poder sobre nós? Os nossos instintos ou a influência da cultura humana? Ora, até hoje isso é motivo de discussão. Mas note bem, quando você formula as coisas assim, você está esquecendo todas as outras origens possíveis que os males humanos podem ter. Por exemplo, você esquece Deus e o diabo. Ou seja, o topo da bondade, né? E o abismo da maldade. Você esqueceu. Nada é tão bom quanto Deus e nada é tão ruim quanto o diabo. Vivemos todos num mundo mediano, facilmente compreensível a qualquer caixeiro de loja inglês. Que esses caras, para mim, Thomas Hobbes e Bacon, são, têm mentalidade de caixeiro de loja, como Charles Darwin também, caixeiro de loja, né? Herbert Spencer, caixeiro de loja. Quer dizer, é um pequeno burguês idiota que, porque não sabe nada, acha que sabe tudo. É uma coisa importante. Se você, veja, diante das grandezas e dos pecados humanos, a primeira coisa que você faz é eliminar o mais alto e o mais baixo, reduzir tudo à sua própria dimensão, você já falsificou tudo. Você suponha, por exemplo, faça. Olha, tem aquele escritor americano cafajeste pra caramba, esqueci o nome do cara. É? Não. Ele dizia o seguinte: proponho que se aceite a existência do diabo como uma hipótese científica. Eu acho uma das frases mais interessantes do século XX. Porque se você é incapaz de conceber a hipótese, você não é capaz de discuti-la. É? Muito menos de negá-la. Então, conceba, né, a existência do diabo, mas não como a sua porca imaginação pueril a concebe. Conceba a existência do diabo com a altura em que esta ideia foi proposta e estudada pelas grandes tradições religiosas, pelos grandes místicos, grandes santos, grandes sábios. Aí sim. Quer dizer, o que, que os grandes místicos e santos têm a dizer sobre o diabo e sobre Deus? Você conhece algum cientista que tenha estudado isso? Nenhum sabe nada. É? Então ele vem, às vezes inventa uma noção pueril do diabo e de Deus. Noção de algo que ele aprendeu no Almanaque Abril, noção que aprendeu na mídia popular, na divulgação científica, e discute isso e o pessoal ouve e leva a sério, meu Deus do céu. Quando você vê isso, você entende como é que nós chegamos a este ponto do lockdown universal. Foi aceitando essas coisas, não foi agora que começou, não. Começou séculos atrás. A hora que você leva a sério como Hobbes, como um filósofo como Hobbes, você está liquidado. Você não sabe o que é um filósofo e não vai saber nunca. Quer dizer, qualquer sujeito que está dando palpite, você acha que é um sábio, um filósofo importante. Assim, não dá, você está se degradando. O seu nível de exigência baixou muitíssimo. Ora, você imagina se você tentar recolocar esse par de fatores, nature e nurture, dentro de um quadro maior, né, onde existe um bem ilimitado e um mal ilimitado. Em que é que esses dois fatores pesam? Em nada. Você pode explicar todo o mal a partir da natureza? Isso é absurdo. Você pode explicar todo o mal a partir da cultura? Também é absurdo. Porque na natureza, como na cultura, existe o bem e o mal misturado. Está entendendo? Então, essas pessoas, no começo, a entrada da modernidade, acontece aquilo que disse o Schelling. Mas a primeira coisa que você vê na entrada da filosofia moderna é a redução de tudo a um nível infantil. E nós levamos esses caras a sério até hoje. Quando alguém me ouve falar assim, nossa, mas você não respeita o grande filósofo. Quem diz que é um grande filósofo? Então, se eu tivesse a discussão contra Hobbes, eu fazia ele chorar em 5 minutos, porque é uma besta quadrada. Francis Bacon também, vigarista. Não tenho respeito nenhum. Kant, eu até respeitava. Hoje eu entendo, não dá para respeitar. A proposta kantiana é a coisa mais absurda que alguém já inventou. Quer dizer, você vai ter que explicar a aparência do mundo físico, né? onde nós vivemos fisicamente, pelas propriedades da nossa mente. Né? Quer dizer, são as categorias da nossa imaginação e da nossa razão determinam o mundo. Como é possível? Como é possível pensar uma coisa dessa? Ou seja, o universo inteiro só me dá dados caóticos e a minha mente organiza tudo. E por uma coincidência maravilhosa, todos nós organizamos igualzinho. Eu e vocês e a humanidade inteira. E ninguém erra, bicho. É? Quer dizer, o Kant não é subjetivista. Ele acredita que esses quadros, né, do conhecimento humano são universais, todo mundo tem igual. Portanto, não é subjetivo, é objetivo. É objetivo, mas está tudo dentro da nossa mente. Então é o seguinte, se eu estou enganado, todos nós estamos enganados juntos, então é melhor ainda. E esta é a noção moderna de ciência. É uma estupidez com a qual todo mundo concorda. Ou seja, quando você vê a expansão da pseudociência hoje, não se iluda pensando que é uma coisa que surgiu nos últimos 100 anos e que foi o pessoal do grupo Bilderberg que criou. Não, isto vem de muito longe. E a origem de quase tudo é a Inglaterra. A gente está acostumado a achar que quem faz as ideias idiotas são os alemães e os franceses. Não, não são. Eles podem ter as ideias idiotas, mas quem põe dinheiro para espalhar as ideias idiotas são os ingleses. Eles sempre fizeram isso. Eles vivem disso. Então, dificilmente você encontra filósofos com ideias mais idiotas do que os ingleses. Quando você pega o Bertrand Russell, no tempo que ele era anticomunista, no começo da vida, ele propôs um bombardeio nuclear preventivo na União Soviética. O que dizer uma coisa dessa? Você pode mandar um sujeito desse tomar no cu? Não, porque ele não sabe onde é o cu, pô. Como é que fala uma coisa desse tamanho? E depois, no fim da vida, ele passou para o outro lado e começou a considerar os Estados Unidos culpado de tudo que acontece no mundo. Era estupidez no início e virou estupidez no fim. Ah, mas era um grande matemático. Eu disse, quem foi? Escuta, quem foi que disse para você que estudar matemática te dá o senso da realidade? Isso é inteiramente absurdo. Isso é a mesma coisa que você dizer que estudar gramática vai te dar assuntos para você escrever. Se você souber toda a gramática da sua língua, todinha, todinha, todinha, você ainda não tem nada a dizer. É? Por quê? Já expliquei aqui. Existe o signo, o significado e o referente. O referente nunca está na linguagem, porra. É? Quando nós chegamos ao ponto com esses desconstrucionistas, a dizer tudo é linguagem, né? Tem uma época assim, o Carlos Drummond de Andrade andou nessa, né? Fazia umas poesias, tudo é linguagem, né? Tudo são signos. O Guimarães Rosa também. Tudo isso é besteira, isso é moda. Né? É só você pensar 2 minutos, né? Você percebe o seguinte, você entrou num mundo onde você chegou sem conhecer nada da linguagem. E você já tinha algum trato com as coisas reais antes de aprender a primeira palavra. Ou você nunca conseguiu mamar antes de aprender a falar a palavra mamadeira. O que você fez primeiro? Mamou no peito da sua mãe? Ou aprendeu a falar mamadeira? Então, é claro, nós estamos num mundo onde existe a comunicação não linguística, prévia a toda a comunicação linguística, e que é a base de toda a comunicação linguística. Você vai ver, hoje em dia, já existem muitos estudos sobre isso, mas na primeira metade do século XX, as pessoas ainda começaram a acreditar que a linguagem é tudo. Né? Pegaram um negócio. Tem um livro que eu recomendo muito. Chama-se Mensonge. Né? Mensonge é a biografia do filósofo francês Henri Mensonge. Mensonge quer dizer mentira. É escrito por Malcolm Bradbury. É um dos livros mais engraçados que eu li na minha vida. E ele diz que o Henri Mensonge, o único livro que ele escreveu chama-se Moi? Interrogação. Eu? E também só existe uma fotografia dele, onde ele é um careca visto de costas. Ninguém sabe mais nada a respeito dele. E ele faz a biografia desse personagem. Mas essa biografia é baseada, sabe no quê? No livro de linguística do Ferdinand de Saussure. Livro o qual não existe. Este livro foi montado com várias anotações incoerentes de alunos diferentes. Ou seja, qual é a teoria do Ferdinand de Saussure? Ninguém sabe. A gente sabe o que alguns, dois ou três alunos, inventaram o que ele falou. Como é que você pode criar uma escola científica baseada nisto aí? Se você não tem sequer a documentação da teoria originária. Vocês estão percebendo até que ponto vai a trapaça nesse mundo científico acadêmico? É uma coisa assombrosa, gente. Nós não podemos respeitar essas coisas. Claro, devemos respeitar as pessoas sérias, que estudam, etc, etc. Mas espera aí, se você mesmo não tem em você o critério de separação do verdadeiro e do falso, do bom e do mal, do conveniente e do inconveniente, como é que você vai respeitar uns e desrespeitar os outros? É? Se você não tem critério para separar quem presta e quem não presta, o que vale o seu aplauso? É? Ou o seu xingamento? Tanto faz você aplaudir o cara ou xingar ele, você não está dizendo nada. Ou seja, não é possível haver cultura quando a primeira coisa que se faz é destruir a inteligência individual. Porque, na verdade, só existe inteligência individual. Você nunca vê uma inteligência coletiva se antecipando à inteligência individual. Isso nunca aconteceu. Assim, a comunidade inteira faz uma descoberta e deve contar para o cientista sozinho. Não, isso não dá. O pessoal, todo mundo juntou e escreveram lá as peças de Shakespeare e foram lá contar para o Shakespeare. Isso é possível acontecer? O que eu estou falando é supremamente óbvio, né? Mas as pessoas não levam em conta essas obviedades. E elas são a base da cultura, meu filho. Você tem que aprender a confiar naquilo que você percebe realmente, percebe com sinceridade, aquilo que você confessa, porque eu digo, a técnica é a confissão. Você tem que declarar a verdade com a seriedade com que você confessa os seus pecados no confessionário. Você está lá confessando para Deus. Se você mentir, ele vai te mandar para o inferno, pô. A verdade tem que ser assim. Quer dizer, eu estou falando aquilo que eu realmente vi. Eu posso estar errado, mas eu vi. O que eu vi foi isto. Né? Você não pode sair repetindo o que ouviu. Sobretudo o que ouviu na mídia popular. Ou no meio acadêmico. Né? Isso aí são templos da estupidez humana, gente. Você vê, veja se existiu algum grande cientista, algum grande filósofo, né, que se orientou pela opinião pública. Nunca nenhum fez isso. O que fazia Sócrates? Virava as costas para a opinião pública e falava o que ele estava vendo. Claro que ele podia errar com todo mundo, mas ia errar menos do que seguisse a opinião pública. Então, esse negócio do Hobbes, assim, transforma os fatores puramente naturais e puramente culturais nos únicos fatores causantes de tudo que existe. É possível uma coisa dessa? É só expressar assim e você vê que isso é impossível. Não é possível que estes dois elementos, natureza e cultura, sejam tudo o que existe. Não é possível. Porque quem separa uma coisa dessa da outra? Quem distingue natureza e cultura? É? A distinção de natureza e cultura faz parte da natureza ou faz parte da cultura? Então você vê que natureza e cultura não são dados originais que já vêm separadinhos, bonitinhos. Não, não é assim. Então, é simples, nós não sabemos direito o que é natureza e cultura. E, no entanto, nós queremos explicar tudo por eles. E tudo que nós não sabemos, nós apagamos. Porque se você apaga todos os fatores de ordem espiritual que transcendem a experiência material humana, logo, logo, você começa a enfeitar a sua experiência material com elementos tipo disco voador, né, fantasmas, essa coisa toda. Você vê, hoje em dia, todo mundo fala de disco voador. Eu acredito que existe disco voador. Acredito sim. Só que eu não acredito que é extraterrestre. Por quê? Porque eu li as memórias do almirante Byrd, que encontrou discos voadores na Antártida, nos anos 40. Vários aviões dele foram abatidos por esses discos voadores, né? E ali tem dados suficientes que mostram que os alemães já faziam discos voadores no começo da guerra. Então, por que se fala tanto disso, né? E a origem é sempre enviada para um outro planeta remoto e inalcançável. É claro que há aí um enigma que ninguém quer resolver. Por quê? Porque eles precisam do disco voador para realizar aquilo que estava no famoso Iron Mountain Report. Se criar um sentimento de unidade na espécie humana a partir do temor, né, de algum grande risco planetário. Que pode ser uma pandemia, pode ser a invasão de marciano, pode ser qualquer coisa dessa. Quando você vai ver, nada dessa coisa é exatamente como eles estão dizendo. Hoje em dia, mais do que nunca, cada um de nós precisa ter, vamos dizer, o seu próprio critério de distinção da verdade do erro. É isso que eu estou tentando ensinar para vocês. Olha, hoje, como eu ainda não estou muito bem de saúde, ainda vou ter que ficar com essa porcaria desse negócio aqui pendurado, gotejando sangue por mais uns 10 dias, eu vou pedir que vocês tenham um pouco de paciência e me deixem interromper a minha aula agora. Continuamos na semana que vem, tá bom? Até lá, muito obrigado.